Quilo, finalizou o rebote para 23, muito obrigado, um bom dia. Gente, bom dia. Fala escavadora, Sené 6251, posição 9, deca, Sené. Liga que funciona após o táxi, Sené 6251. Vai chamar pro táxi, Sené 6251. Xané 6251, tá pronto para o táxi, tem 165 a bordo. Está com 4 horas e 40 de autonomia, Fernando Galeão. Sente, Xané 6251, autorizado táxi até a ponte de fera da pista na 0. E a parte de alfa no ponte de fera Torre 198-95, ajuste na 0, no 1, bom voo. Ajustado 1011, parte 1 de alfa, rota de táxi, ponto de espera 1895, Xané 62, certificado, ponto de espera. Bom dia, torre de Salvador, Oxana 6251, está no ponto de espera da 1-0, pronto. Bom dia, 6251, alinhar e decolar, o vento 130 graus, 5 nós. Alinha e decola, pista 1-0, Oxana 6251. Um decola aos 34, controle 1208, boa viagem. 208 com controle Salvador, Oxana 6251, obrigado, bom dia. Bom dia, controle Salvador, Oxana 6251, decola da El Leda. Subo 360, direto Leda, 6251. 360, direto Leda, Oxana 6251, obrigado. até a ponte? Ou não, ou não. Sim, chama para ingresso, pode crer só. Né, 6251, chame Recife 133 decimal 95, alterne 126 decimal 0. Então 3395 260 com Recife, chame 6251, obrigado, bom dia. Thank you. Prossiga. Bom dia. Gentileza, ontem eu fiz o voo 3154. Você já ficou encontrado um óculos de grau no cockpit que foi dado para você? Na frequência do sol. Desculpa. para a Sim, estou autorizado, 5-0.